980, reduce to approach speed. 980, approach speed. Feito meia da TAM, adicionado para 2010, ajuste 1018, reposta de Zé Melef. Perdão, 1018, para saudar na LS X-Way, Santa Equator também. Foi LS, CTP C44. C44, complete, aproximação, torre 286. 286, bom. Obrigado. Hoje é 6392, decolou sem escuta, bom dia. Bom dia, 350, sai da PUCA, vigilância, 6312. Apenas 350, vigilância, sai da PUCA, 6312. Cruzamento da 1028. Tipo 544, passou externa e baixa casa. Tipo 544, tráfego avistado, autorizado pelo subsistema 0, vento 300 graus, 04 nós, que negava 08. 544. A série é 1359, sente, mantém a posição. Nós temos uma aeronave agora na curtíssima final, após número 2 para a decolagem. American 980, we have the airport site. American 980, call tower 18.6. Jump. 729 da Webjet, chame o centro Recife, a frequência em 1251, alternativa 123.25. Centro do Recife, 1251, alterna 2325. Bom dia. Bom dia. 3486, reduza para aproximação, tráfego que precede um Boeing 752, esteira suplente pesada. American 980 is good, down and look it. American 980, continue approach, wait for runway vacating. Continue approach. Eu peço 1098, 30 voadora. Approach, tá autorizado. Tá, Michael Juliette, T105, chama o centro Recife. É 1260, alternativa 128.8. Bom dia. 5414, quilo 43, quando lá atento sinalizador, por gentileza. Quilo 43, atento sinalizador, muito obrigado, senhor. Zero cleared, land runway 10, verbal wind, QNH 1018. Verbal land, altimeter 1018 now, American 98, so. Será a restrição intacta, eu cheguei a 6200. Afirmativo. Delta 3486. 3486, complete a aproximação, torre 18, meia dúzia. 86, tá, 3486. Dan 3486, passando o Simba, baixada e travada. Dan 3486, com sua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Dan 3486. Presumo, a aeronave acabou de passar externo, aguarde instante. American Airlines 980 on the ground at 57. Like it's running by your right, contact ground frequency 21, that's my line. 21-9 at the end, we'll turn right, American 982. Chame Recife, 1285, alterna 12545. 12685, 2545, chame 6312, contigo. American 980, text via procedure, text via Alpha onto Juliet, we booked before. Okay, we'll call you sort of Juliet, American 980. Solo, um ótimo dia, Chanel 63 do Nuno, nossa posição é 06, quando possível, nosso pushback é sonamento. Gente, totalmente pronto. Afirmativo, senhor. Reposto quando pronto para o táxi, coordenação aqui do solo 63 no 1 da Ocean Air. Obrigado, reposto solo Ocean Air 63 no 1. Dan 3486 no solo 59, livres pela direita, chame solo 1219 para ingresso na taxiway Alpha. 219 para ingresso na Alpha, Dan 3486. Dan 3486, mantenha a posição antes da taxiway Alpha, dando passagem ao 757 da América, por gentileza. Dá passagem ao 757 da América, Dan 3486. Opa Lima, mantenha a escuta. Dan 3486, táxi um pouco mais à frente, ok? Após o ponto de espera. Ok, vai táxi um pouco à frente, Dan 3486. Complete a aproximação, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, Papa Lima, intenção é voltar o... até o farol da barra. Pátio 4, pronto, cópia. É, o Xenia 6250. 3 milhas do 12,5, certo? O Chanel 6250, puxando aproximação, reposta, exclusivo, baixado e travado. Voltará. Ah, 17, com curva direita, litoral sul, controle 120.8, transponder 0122. Eco Palima, informe para as pessoas a bordo. Gente, acionamento de táxi, chame torre 118 de Palmeira. Solo Gol no 983, posição da informação November para a costa. Para o Solo. Gol 1983. Gol no 983, a informação é November, vai de copo. Agora o copo é Gol no 983. 3486 na Alfa. 3486, mantenha a posição antes de... Mantenha a posição antes de... 3486, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Mantenha a posição da Juliette, 3486. Taxa Xuxa 63, 1106 a bordo, nós temos 4 horas de autonomia, alternado Galeão. 0 ajuste no 018, 6250. Chame torre 118 de Palmeia. Ajuste ao cimento 0118. 1018, pátio Índia Bravo 1862, obrigado, bom dia, Chanel 319. D733 apenas confirmando a intenção até o farol da Barra, pois retorna. D733 autorizado Salvador Salvador a 1000 pés, curva pistão 0, curva direita após decolagem, mantém o corredor a ser. Controle 120.8, transponde 0126. Segue o América após Juliette até a posição 90. Juliette 90, tanto autorizado, taco de poste para ingresso, pistola 7, Mike Papalima. Número 250, no solo 0, Signo, e pistola direita, chama solo 1219. A direita 1219, 250. Nossa aérea 1359, autorizado nem manter pistola 0. espera mais pro Palima. Desquito. Zero Livorno, você escuta. Espera 6250, prossegue via Alfa Costa da Juliette. Alfa Costa da Juliette, 6250. Michael Palima autorizado, do colagem de pistão 17, vento variável 03 nós. Bom dia, Torre Chanel 3 do Nuno, não pode esperar a próxima. Chanel 3 do Nuno, Lima tem pistão 0. Linha mantém 1-0, Chanel 3, Nuno 1. Você é 1-2-5-9, autorizado decolagem em pistão 0, vento variável 039. Norma 983, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Bridge up do 16. Controle 190, decimal 8, transponder 5506. Autorizado Guarulhos, 360, decimal da pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, para a pista 16. Transponder Farol da Barra, Pelourinho e a posse ingresso, senhor. É posse Farol da Barra. Boa. Tá mantendo 500 pés, o Lima, ok? Ok, né? Vai manter 500 pés. Obrigado, 500 pés, é posse Farol da Barra. Ó. Era 1359, decolada 08, chame, controle 1208. 01359, controle 1208. Salvador, Força Aérea 1359. Siga Força Aérea 5359. Força Aérea 1359, operador da colagem, abertura saída Conde, destino Recife. Recife saída Conde, acione 5445 para fora. Serão 359-5445. Chanel 3 do Nuno, autorizado decolagem de pistão 0, vento variável 03 nós. Iniciando a Chanel 3 do Nuno. Xené 63, Nuno, decolar 212, chame controle 1208. 208, obrigado, bom dia, Xené 63, Nuno. Bom dia, controle de Salvador, Xené 63, Ono Ono, perfil da El, Ono 1300 pés. Sobre uma tenha 360, vigilância da El, é Ono. 360, Xené 63, Nuno. Olympus 31, vai chamar agora o centro Recife. Corrigir, vai chamar a defesa aérea nos canais previstos T18, T65 e T11. Caso negativo, contato, chama o centro Recife em 12685. Fazer contato com sequências previstas, caso negativo, 2685 Recife, Olympus 31. Dia Gol na 397, ciente da novembro, autorização 400 para São Paulo, Congonhas. Gol 1397, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Bridge é possível 16, controle 1908, transponder 5514. Autorizado 360 para Congonhas, decolando 10, curva direita na saída da El, transição Leda, Leda, Bridge. Bridge, uppers do 16, controle 1208, transição é 5514, Gol 1397. Gol 1397, para o quando pronto, Gol 1397, obrigado. Autoriza meu pass pro Mike Papa Lima. Meu pass na escuta do controle, Mike Papa Lima. Na escuta ali. Até Trive, confirma Israel direto Trive. Confirme. É o Gol 983, só para confirmar a nossa rota. Após Israel, voa direto Trive ou ingressa na aerovia de Famos Lula 16? Após Leda, voa Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco, onde intercepta a rota para Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme o plano, Gol 983. Então, com a Zulu 10 Bridge, o Zulu 16, BHZ, direto Trive, obrigado. Barra vai fazer um sobrevoo ali sobre o Pelourinho, positivo? Na escuta permanente, mas trabalhando para analisar o setor. Sempre na escuta, Lima. Chinem 63. Corrigindo, 63, 12, na escuta do controle. Confirmado que é o 63, 17, cruzando 135. Afirmativo, 6319, vai chamar o centro Recife, é 1251, alternativa 13325. 251-3325, até a volta, 6319. Canal Hotel 733, ali em decola da 10-040-2069, eu entro. Ali em decola. Lima vai abandonar o setor, vai via linha litoral, regressando para Salvador, tchau. E também abandonou a altitude 1 no meu pé, confirme? Positivo, vai abandonar 1000 pés para 500 pés. Ok, Ado, reporte através de Pituaçu. Estamos através de Pituaçu, mas Papai Lima, já na topa.